3602, aguarde antes da Taxi 6 Juliette. Aguarde antes da Juliette, 3602. Gente, mantenha a posição, uniforme, Mike, uniforme. Mantém. Salvador, bom dia, gol 1888, passou Pinta Serra, baixar trabalho. Gol 1888, bom dia, tráfego já avistado, Embraer da Azul iniciando rolagem agora, pistão no zero, aguarda informação de pista livre, gol 1888. Certo, gol 1888. 3.000, está livre de considerar a altitude em TAP. Está livre de considerar a altitude em TAP. E a gente tem 1014? 1015, 1015. 1015. 3602, ingresso autorizado, esquerda, e a Juliette. Portão 7, bate 1. Jet 581, autorizado pushback, chame para o táxi. Chame para o táxi, 581. 1888, livre pouso na 10, o vento 1 a 30 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, gol na 888. Azul 4299 decola aos 29, controle agora em 119 decimal 8, tem um bom voo. 98, bom dia. Total 9911, autorizado Salvador Fortaleza, nível 310. Via DCT, frote, conforme previsto em plano de voo, pista 110, após decolagem com curva pela esquerda, saída Momo, Albo. Após Albo, frote. Controle 119.80, torre 118.6, transponder 5130. Autorizado 310 para Fortaleza, na saída Momo, frote. O controle 119.8, 118.6 a torre, 5130, transponder. Procedimento correto, 9911, chame pushback acionamento. Tá pronto com push acionado. O T-309 para um táxi com 134 a bordo, até na Campinas, autonomia 3 horas e 20 minutos. Cortam pão. 59, táxi em frente, segue o 37 objeto no pátio 1, ponto de espera, chame tour 1 no 8, decimal 6. É 134 Campinas, autonomia de... 134 Campinas, autonomia 3 horas e 55. Segue o web no táxi, ponto de espera 12186 até 355, né? Afirmativo, né? Gente, copiado. Está um pouquinho embaixo da transmissão, se puder checar o equipamento. Tá sim, obrigado. Fala, Salvador, bom dia. Gol 1888, livrando o escudo. 1888, táxi autorizado Alfa, mantendo posição antes da Taxi Juliette. Alvando Juliette, 1888. O total 9911 está pronto, puxa acionamento. Se não tiver, você está liberando a cauda, livre puxar, acionar, chame táxi total. Pois é, dois livre, puxa e acionamento. Para o táxi, chave 5811, tem 149 a bordo, 4 horas com fins. 149, 4 horas com fins. Táxi autorizado à direita, a cauda do 757 americano, ponto de espera todos 86, altímetro 1015, boa viagem, 5811, webjet. Autorizado, táxi até o ponto de espera 5811, bom dia. Olá, até 2000 após o bom, o uniforme mais depois vai entrar agora. O Salvador passando Vera Cruz. Materiais visuais para Salvador, reporte ingressando... Prosseguindo o corredor Vera Cruz, reporte passando Paripe, Vitor Mike Pé. Ingressando Vera Cruz, reportando a Paripe, está com 07 a bordo. Okay, line up and wait. 10, American 980. Salvador, 3514, unidade direcida. Isso, Mateus 050, na chegada Mari, 3514. 050, chegada Mari, 3514. Direita, saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Controle 119.80, torre 118.6, transponder 5137. É, Salvador, cordial, bom dia. Deixa o papapá, uniforme, pai com uniforme. Papapá, uniforme, mais uniforme, bom dia. Acione código, posição normal, contato radar na decolagem, sul mantém nível 260. Após 2000, não, perfil da seda bom. Aí, mantém de decolagem até 2000, a saída bom após 260, uniforme, mais uniforme. No 888, autorizado táxi para pátio 1, portão 3, via Taxiway Juliette. Via Juliette, portão 1, gol 1888. Gol 1888, portão 3, pátio 1. Pátio 1, portão 3, gol 1888. Localizador revistando, gol 982. Autorizado final LS, chame torre 118, decimal 6, gol 982. 18 também, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, gol 982, ele é sexo aí no zero. Índia, Oscar, Oscar, informe sua posição no momento. Ainda não recebo a resposta do seu código transponder. Faça um cheque no equipamento e em nenhum momento recebemos. Nativa, informe sua posição no momento. Estando através do polo da maçarica na vertical. Teste, apenas evitando a área condicionada no setor, mantendo regras de voos visuais. Combatendo Índia, Oscar, Oscar. E a calça está ciente e está autorizada a sobrevoar a região. Take off, American 90. Torre Webjet 589, ponto de espera, 10 Brown. 5414, só isso aí para dar presente para o Ajiduna. Gente, vou Iduna para o final LS, 3514, sua vetoração, ao estabilizar, autorizado final LS. 1982, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. Gente, deu pouso no 0, gol 982. American American 980 airborne at 237. Call now Salvador departure 119.8. Have a nice trip, sir. 119.8, long. 4299, chame Recife agora na frequência 1251, alterna 1.33.25. Azul 4299. Confirme a primária? Primária 1251, a secundária 1.33.25. 251 na primária, obrigado, uma boa, até a próxima. É. Salvador, American 980, out of 23,000, climbing level 390. American 980 radar contact, climb same flight level 390, Puka, Jamo, Aracaju, departure, American 980. Roger, 390, Puka, Jamo, Aracaju, American 980. Papá, Mike Eco Delta, Manati, visual a mil pés. Visual, mil pés, curva direita via Axé, caixa pregos, ou direto, liberação, controle. 1935, controle, 18.6, à toa, e acione 0125, papá, papá, Mike, Eco Delta. Até lá, tio. Após a passagem do tráfego, a linha aí manter cabeceira no 0589. Após a passagem do tráfego, a linha manter 589. Eu pedi. Agora na frequência 1288, alterna 260, 35221. Regresso. É, boa viagem. Obrigado. 5414, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento TLS. Separa 2000, autorizado o procedimento final do TLS, o 5414. Vito Mike Quebec, autorizado direto ao rotatório. Salvador, bom dia, Delta 3859, ponto de espera da 10 Bronx. Sexta 3859, mantém o ponto de espera da 10. Mantém, Delta 3859. 121, decimal 9. Direito, 219. Um, 315, radial ideal de saída do uniforme mais conforme. Sente. Solo total 999. Prossiga total. Táxi 4 a bordo, 3 de autonomia, alterna Natal. Total 9911, táxi em frente, segunda direita. Salvador, Gol na 982, livrou na sua escuta. Livre táxi, entrando na segunda direita. Total 9911. 9911, ponto de espera, pista 10, torre 118, decimal 6, QNH 10, 15. Ponto de espera, 118.6, 10, 15. Salvador, 982, livrou na sua escuta. Gol 1982, táxi via Alfa, chame para ingressar via Juliette. Táxi via Alfa vai chamar para ingresso na Juliette 1982. Montando a final de Três Ilhas. Autoriza a importar e voar direto a capiteira 17? Afirmo, mas informo também que tem um Embraer da Trip. Está aproximando, essa é um ATR da Trip aproximando para a pista 10. É possível que façam 360 aí na final da 17, quer? Afirmativo. Então vai reduzir e se ajustar como número 2, positivo? Afirmativo. Continue a aproximação para a avaliação. O Vitor Mike Quebec. Afirmativo. Se houver necessidade, dá para dar uma acelerada aqui. O 589 da web, Colos 42, controle agora 19.8, tem um bom voo. 19.8, bom dia. Controle, muito bom dia, webjet 589, decolado 1.800 pés. 5891, bom dia. Contato na decolagem, submantenha nível 360, no centro da EL, liga após PDF. Web 5891. Sabe, 360, poderia voar lenda o da EL, direto? É um no meu pé. Autorizado direto voar no rumo de Leda, Web 589. Web 5494, torre 1186. 1186, 5494. Índia November Alpha, modifica seu, sua frequência para 119.8. Entendido, solicita regresso. Desafio de pouso, pista no zero. 5414. Forte, reporte para ingressar no corredor Interlagos. Índia November Alpha, matando regras de voo visuais. Reportaria para ingresso no Interlagos, no meu pé, Índia November Alpha. American 980, contact now, receive center, frequency 126.85. If unable, 12545, American 980. 2685, back up 25454. Bye, nice trip. Vira tráfego na final da 10, o total 999. Tá mantendo. Vitor Mike Quebec, já avistado, livre pouso na 17, o vento 140 graus com 10 nós. Com 40 com 10 nós, autorizado pouso na 17, Vitor Mike Quebec. 524. 2085, alterna 25, decimal 45. 2085, 2545, Ciente, no Fórum Mike no Fórum. Afirmo. Yankee, eu acho que controle. Está abandonando o Camaçari, vai com o do ponto de Aratu, exatamente o ponto da Foz. A gente irá prosseguir até a base naval de Aratu, setor de Aratu, irá prosseguir depois no corredor Bonfim até a Farol da Barra. Eu estou vendo aqui, acho que eu vou fazer um sobrevoo na Bahia em todos os cantos também. Gente, então reposte aí no setor da de Aratu, prosseguindo para a Bahia de todos os santos. Yankee, eu acho. Bota lá, Oscar. Então 3859, decola as 44, 19.8 agora, tem um bom voo. Confirmado, 19.8? Afirmo, 19.8. Grato. Vitor Mike Quebec, solo as 44, livre o backtrack, reporta livrando, parte 4. Obrigado. Porta 3859, passando agora 1.500 pés na sua escuta. .3859, contato, por manter nível 380, na saída da Eolida, após direto para gás. Eolida, confirmado, da Eolida Sagaz, para 3859. E aí, manter após o ATR da Trip. Linha e manter após a PR da Trip, total 99, irmão. Autorizado o táxi, fica atento ao Vitor Mike Quebec que ingressou no pátio, reporta no ponto de espera da Oscar, o Mike Eco Delta. Ciente do corte, o Vitor Mike Quebec, bom dia. Tip 5414, solo às 4:06, direita 121.9 ao solo. Salvador, bom dia, Felipe 5414. Felipe 5414, autorizado táxi via Alfa Juliette para remota 14, parte 1, Felipe 5114. Felipe táxi Alfa Juliette, remota 14, parte 1, Felipe 5414. Sou eu, de graça, 5 Delta, autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 150 graus, 10 nós. TAM 3859 cotejou para o controle agora? 3859, negativo. Sim. Total 9911, decola aos 48, controle agora em 119.8, tenha um bom voo. Controle 198, bom dia. O Mike Eco Delta, decola de Salvador aos 48, chama agora o controle. 119.8 pro lado do farol Itapuã, tenha um bom voo. 935, grátis, Mike Eco Delta. 198, controle. 198. Controle, Salvador, papapá, Mike, é curioso? Vai 6250, senhor de identificação, bom dia, na chegada Mari, decimal 350, guarde LS X-Ray, bicho no zero, ajuste no zero no 5, Oxana 6250. Oxana 6250, chegada Mari, LS Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle mantém a regra de voo visuais, reporte livrando a CTR Salvador, prosseguindo direto a Manatim. Se autorizado, Eco Delta vai manter rota Xé, até Parada Barra, após direto a Manatim. Após Parada Barra, direto a Manatim, Mike Eco Delta. Delta. Controle total 999. Controle, prossiga. Eu não entendi. 2045. Capitão Informações, desvio da esquerda da base. Estimativa, autoridade de desvio. Após desvio, vou indo no rumo de TAP, Xané 6250. Desvio, rumo de TAP, Xané 6250. Controle total 9911. 9911, contato na decolagem na Momo Albufrote, subindo para o 310. Observado desde a decolagem. Total 9911. Sim, o frote. Inicialmente direto ao Albu, aguarde o frote. Total 9911. Tem aqui direto ao Albu, aguardando o frote.